9-0, sem gravar. Ciente autorizado, 180 com uma dúzia de nós. .05 decolou aos 2-3, controle em 1-2-0-8, tenha uma boa noite. Controle Salvador, tá 3-1-5-2. Tá 3-1-5-2, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne em 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5-3-1-5-2. 4, boa noite, copia o 350 para Maceió. Afirmativo. Voo 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Aper Whisky 58 até Orago, após direto. O decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5411 e o controle opera em 1-2-0-8, corteja. 350 Maceió, pelo 58, até Orago, após direto Maceió, da 10 a pista, curva esquerda, Puca, Caju, 5411-208, o 994. 994, correto, chama para o acionamento no portão 3. Maravilha. A direita vai ficar informações. E me desvio, Gol 1805. Jogo 1805. Salvador. Boa noite, tá 3891 com a informação Charlie. Boa noite, tá 3891, aciona identificação, chegada a Bonfim. Desça para 4000 pés, o ajuste altímetro 10020. Bonfim 4000-1020, 3891. Pado Japo, voo 1805. 2805. Boa noite 05, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, corrija, 125, decimal 45 e a secundária que é 126, decimal 85. Boa noite 05, bom dia. 2545, 2685, obrigado, bom dia, 1805 05 da Gosta. 4062, desça para 3000 pés, é posto localizado estabilizado, número 2. O número 1 está em sua posição 12 horas, 9 milhas à frente. Jet 6746, acione identificação. Chegada a Mari, desça até o 050. Jet 6756. De TAP está autorizado se reduzir para 250 nós. O 6746 é o número 4 na aproximação. Está reduzindo 250. 5344. Autorizado final LS, agora com a torre, 1-9-8-6-12, é bom pouso. 1-9-8-6-3-4-4. Azul 4062, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Desce 2000, reportador estabilizado, 4062. Salvador, boa noite, bom dia, 5344. Torre, Salvador, 5344. FIP 5344, boa noite, avistado. Está autorizado pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 15 nós, que legal 1020. Atento à pista úmida, não chove agora sobre o campo. Cliente, liga o pouso na 1035344. A transmissão está entrecortada e com intensidade bem baixa, ok? O trip 5344. Cliente, livre pouso na 1035344. Cliente, correto. Localizador azul 4063. Azul 4062, autorizado sinal LS, chame agora a torre, 1-8-6-12. Torre 1862, 4062, bom dia. Azul 3191, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, 3191. Na 3891, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, na 3891. 2000 pés autorizado, reporte localizador, o da 3891, autorizado LS. O Webjet 6746, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000 com 1020, Webjet 6746. Qual é a sua indicada no momento? 250 e está reduzido, senhor. MT. Cinco 344 no solo aos 47, Olivrar à direita, aos 47, não, aos 38. Olivrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. E por gentileza, pode confirmar a situação de turbulência na final, se há alguma turbulência? Prana Alfa, prossegue via Juliette até o gate 5. Até o gate 5, sim, bem na curta final, tá batendo um pouquinho e com vento de travessa, tá um pouquinho turbulento na final. Sim, te agradeço, 5344, até já. Até mais. Azul 4062, confirmando então o trem checado, está autorizado o pouso na 10, atento à pista molhada, turbulência na curta final, o vento é 1,40 graus com 14 nós, chegando até 20 nós. Sente livre pouso 4062. Tramador Gol 1896, com informação Charlie, presente tráfego para João Pessoa. Aguarde só um instante para a cópia, prepara a subida Puca Caju, o Gol 1896. Positivo, Gol 1896. Tramador, bom dia, do Gol 1906, situação para a grande, informação Charlie. Confirme a aeronave? O Gol 1606, Santa Charlie, situação para Campina Grande. Ok, aguarde só um instante, cópia 390 Campina Grande, subida Puca. Puca 390. Azul 4062, no solo aos 40, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Livre à direita, Alfa, Juliette, portão 08, Azul 4062. Azul 896 na escuta para a cópia. Afirmativo, pronto cópia, 896. Um Gol no 896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Apero Whisky 58 até Recife, após direto para o destino. Decola da 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5413 e o controle em 120.8. Quanto é? Sim, transponder nível 370 para João Pessoa, na Apero Whisky 58. Até Recife, decola o perfil da Puca, transição Caju, a pista no zero, curva esquerda. Aciona 5413, controle 120.8, Gol 1896. Correto, 1896, chama para acionamento. Sim, 1896, obrigado. O Gol 1606 na escuta para cópia. O Gol 1606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela Upper Zulu 10 até Nilma, após direto. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Z-par, o transponder é 5414 e controle em 120.8, cotejo. 390 para Campina Grande, Apesulo 10, Neuma, após direto, decola da 10, curva esquerda na Puca, transição Z-par, o transponder é 5414, controle 120.8. Correto, no 606, chama para acionamento. Marata no 11, obrigado. Dois, 3000, mili 20, autorizado, ciente do tráfego, está reduzindo, Abjet 6746. Tá 3891, está autorizado final LS, agora com a torre, no 8612. 18612, tá 3891, boa noite, bom trabalho, senhor. Obrigado, bom pouso. Salvador, muito boa noite, o TAN 3, bom dia, o TAN 3891, informa, passou externo, baixado e travado. TAN 3891, boa noite, avistado, está livre pouso na 10, PNH agora 10119, o vento 160 graus com 14 nós. Pouso na cabeceira 10, TAN 3, corrigindo. Cabeceira 10, TAN 3891. TAN 3891, esteja atento à pista molhada e as aeronaves que o precederam reportaram turbulência na curva final do ano zero. Quente 3891. 714, aguarde um instante para a cópia. Três minutinhos para a cópia, ok? Prepara a subida Puca, chame caso esteja pronto para o pushback. Final LS, chame a torre no 8612. Aproximação, vitorizado LS, 18-2, obrigado. 18-612. 18-612, obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, o objeto 6746. Baixado e travado, foi LS. Web 6746, boa noite, reporte quando visual. Cortará visual, 6746. Ok, aguarde pista livre, 6746. Tá aguardando, 6746. Tá 3891, seu solo aos 47, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o 612. Pode, por gentileza, confirmar a condição da turbulência na final 10? Tá leve na final, cara. Ok, ciente, boa noite, 3891. É, daqui a pouco vai Alfa Juliette para o 06, confirmado. Web 6746, livre pouso na 10, o vento é 170 graus 14 nós, QNH 10119, atento à pista molhada, turbulência leve na curta. 1019, livre pouso, atento à pista molhada. uma olhada, obrigado. Cruzando o Cat Pedro agora. Tá 3891, até já. AB 6746 no solo aos 3, perdão, aos 49, ao livrar à direita, táxi lento via Alfa, aguardando antes da Juliette. Livrar à direita, táxi lento, Alfa, aguardando a Juliette, obrigado. Bora. O Gol no 714, copia? 714, autorizado Aracaju pela Golf 677, nível 230. Decola 10 com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O transponder é 5403 e o controle em 120, decimal 8. Contexto. Correto, no 714, chama para acionamento no portão 2.